executive branch. Having some fun with the warm-up act. If that's what it takes to say bind my soul. Equal rights, justice call, I and I never crawl. We rise up, we break the yoke, with truth in every word we spoke. Fire burn down oppression, fire light the way. Jah is my protection, every night, every day. Them can't stop this revolution, can't kill the sound. Seja eu.

I'd be walking Central Park, singing after dark. People think I'm crazy. Stuffing on my feet, shuffling to the street, asking people, what's the matter with you, boy?

stuck inside these four walls, sent inside forever, never seeing no one. Thank you.

It was a violent puzzle I held across the far I face. It was a passing glance, puzzle I held. Oh yes, it was a passing touch of freedom I felt moving in my soul. And it gives me the feeling that I am gonna be free. Oh yes. Rastafari, go make we preach Rastafari. Go make we chant Rastafari. Go make we preach Rastafari. Give thanks and praises for the King, Emperor Selassie. Read the Domesday, say the little dem say thank you. Cansado de ouvir sempre as mesmas coisas? Aqui você escuta as melhores músicas dos anos 80. Tem pop. Rock. Reggae. dirige para você relaxar. Além de dicas que vão fortalecer a sua espiritualidade e cuidar da sua energia. Chegou a Bom Astral FM, a nova opção da Baixada Santista, operando em 102,9. Ouça também pelo site bomastralfm.com.br. Bom Astral FM, a conexão que eleva. Encantamentos para diversas finalidades. Fique agora com mais uma dica especial. Momento Místico, com Edu Scarfon. Esta é para você que se sente um pouco desconectado da própria espiritualidade. E com base nisso, a própria espiritualidade também acaba se afastando, seus mentores, guardiões, protetores. Então você pode confeccionar um sachê de modo muito simples, pegando um saquinho, tá, pequeno, pode ser de seda, e acrescentando nele alguns itens. Anote aí, anis estrelado. Além de ser muito perfumado, ele contribui para as conexões espirituais, para que elas aconteçam. Coloque também um pouquinho de artemísia, que é ótima para fortalecer o seu sexto sentido, clarividência, os seus dons e habilidades espirituais. E também coloque algumas folhas de mirra, um pouquinho de mirra que tem a ver com fé e também vai te ajudar a se relacionar com o sagrado, com o mundo espiritual. Aí você vai fechar esse saquinho, vai colocar entre as mãos, pedindo, né, que ao utilizá-lo, que você possa sempre aprender coisas nos voos noturnos, quando estiver dormindo, através da projeção astral, ter sonhos reveladores, orações que conectem você com a espiritualidade antes de dormir. E deixe esse sachê dentro da fronha do travesseiro. Você vai ver a diferença que isso vai fazer. De tempos em tempos, refaça o sachê. Faça com muita fé. E a gente se vê na nossa programação aqui da Bom Astral FM. Me siga no Instagram, Edu Scarfon. Bênçãos brilhantes e até a próxima. Momento Místico, com Edu Scarfon.

not some harmless game. It's played strictly for keeps. No, and it's no crime wanting me to feel the same with water so deep. Come tomorrow once again. Você está na Boa Astral FM, a rádio que toca o melhor dos anos 80 e colabora com a sua expansão de consciência. Uma ótima tarde para você e continue com a gente. Boa Astral FM, a conexão que eleva. E vamos de música. wisdom we breathe it in deep. Oh, feel it now. Love, it surrounds us, a gentle current. Peace, it settles on our souls, so calm. O rádio é a trilha sonora de momentos inesquecíveis. Ele está presente nas festas, nos encontros, nas viagens e até nos momentos mais solitários, preenchendo o silêncio com significado e emoção.

Saiba a energia de hoje pelas cartas do Baralho Cigano. Carta do Dia, com Sol Viana. Olá, pessoal! Hoje eu trouxe para vocês a carta 14 do Baralho Cigano. É a Raposa. A Raposa, ela traz movimento e ela é astuta. Então, a pergunta de hoje, para você olhar para a sua vida, você está sendo astuto em alguma coisa ou você está sendo um pouco bobo? Olha aí para você, é uma pergunta aí de hoje para raciocinar, tá? Uma pergunta aí de mudança. Muita luz para vocês e não esqueça de me seguir nas redes sociais, @solvianaoficial. Carta do Dia, com Sol Viana. Olá! Nós somos a Rádio Bom Astral FM, a mais nova da Baixada Santista. 102,9 na Baixada Santista e 96,7 em Sumaré. A Rádio Bom Astral FM convida você e seus clientes a se juntarem aos milhares de nossos ouvintes. Junte-se a nós e traga o seu produto e anuncie conosco. Faça bombar seu produto na frequência 102,9